Fala-me um pouco mais. Era tão bom ficar. O mal é que eu já não sei quem eu sou. Eu não sei se eu sou capaz de me ouvir. Fala-me um pouco mais. Era tão bom subir e dar o que eu nunca dei a ninguém. Sei que é bom teu travo a tudo o que é mortal. Já agora mata-me outra vez. Era tão bom ter a mata-me outra vez. Era tão bom ter a mata-me outra vez. Possa ter o mundo para dar. Se um dia voltar, vai ser só mais uma forma de me ausentar daquilo em que eu não quero pensar. Já tudo teve um fim, já que eu estou por cá. Eu digo como é fácil para mim se já não dá. Sei que é bom teu travo a tudo o que é mortal. Já agora mata-me outra vez. Era tão bom ter a mata-me outra vez. Era tão bom ter em mata-me outra vez. Que eu nunca dei a ninguém.